Tucano 11 é o transponder e 208 é o controle. Enquanto 206, cruzamento correto, ele vai te fazer um carapuxo. Pessoal, do Papatogo 9BR, mais visual da data. Vem aqui, Mike, torre no noite 95. Torre no noite 95, 9BR, Mike. Cavalcão. Livre pouso, pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-1 nós. Livre pouso. November Yankee Mike dá presente autorizado em cortar pista 1-7, reporta na curta final. Reporta na curta final, November Yankee Mike. Salvador Grau, descoberto, não está passando o 2-3, Mike. Sente legal. Está passando o 2-3, Mike, clear to Guarulhos, 1-2-0. Sente legal, Mike, we don't have your flight plan. I will coordinate this IS room. Chama Centro Recife, frequência 128 decimal 8. 288, boa, gol 17, 1925. Região 01, no retorno a Salvador. Sonar 6143, no solo 33, libera a próxima direita via Fox, solo no 21, décimo 9. Sonar 6143, copiou? 6143, na direita, oi. Mike Eco Delta, Salvador, mantém as condições visuais, reporte Itapuã. Juliette para 09. Alfa, Juliette para 09. November Yankee Mike, avistado, pouso autorizado, pistão 97, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso 97, November Yankee Mike. Rodião 01 no reporte, Itapuã. 01 desce via a 2000 pés, ajuste no 011. Via até 2000, com 601. Controle Salvador, o Indian November Alpha está na proa da rotatória visual com o campo. Indian November Alpha, proa da rotatória, chama a torre em 1895. 1 no 8 decimal 95, Indian November Alpha, bom trabalho. Até mais. Torre Salvador, Indian November Alpha está na proa da rotatória visual com o campo. Índia November Alpha da presente autorizada em cortar pistão no 7. Condições de manter essa velocidade? Teu pouso? Afirmo. Prossegue então final no 7. Reporta na curta final, Índia November Alpha. Reporta na curta, Índia November Alpha. 337. E não foi copiada a sua alternativa? 130 a bordo, 3 horas 7 alternado Natal. Natal alternado, tá? Se via Índia, não posso esperar a torre. 118, edição 95, ajuste no 09. Pro gol 1856, bom voo. Obrigado. 6143, qual por aqui? 6143, gate 09. É bom. Bom, se desse mantenha o 060. November Yankee Mike no solo 37, confirmando parte 4. Sonata no 14206. Livre sua rapaz para táxi. Transponder. Except my 5 minutes to copy. Noite 56, vento 1, 10 graus no 2 nós, livre alinhar e decolar, pistão no 0. Livre decolar, pistão no 0, boa noite. Guardião 01 da presente autorizado, cruzamento final no 028, agilizando na medida do possível, reporta na curta final Pátio do Graia. Agilizando, autorizado, cruzamento da 1028, reportará na curta final Pátio do Graia, Guardião 01. Salvador, tá aqui, 67, pronto para possibilidade de planejamento. Primeira nave chamou solo para puxa. Tá 3567, livre sua reporta para táxi. Livre pushback, reportará para o táxi. November Alpha. Apenas para informação, temos um helicóptero cruzando o eixo da 1028 sem interferir com o seu pouso, quer? Aciente, Índia November Alpha, livre pouso no 7. Guardião 01, para informação, temos o Índia November Alpha agora pousando na 17. Reporta no solo controlado, vento 1, 10 graus, 12 nós. Tá vindo com o Índia November Alpha, reporta no solo controlado, Guardião 01. Informação Romeu, RNAV Galeão, nível 360. 6730, Romeu confere, autorizado para o Galeão, nível 360, via Brislo 10. Decolada 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, após o voo direto bridge, onde intercepta Brislo 10 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5117, o controle 120, decimal 8. Autorizado 360, Galeão, decola da 1-0 curva direita, da El Leda Bridge, Upper Zulu 1-0, após conforme o plano. 5-1, 1-7, 1-2-0, 6-1-8 na ponte 10, web 6-7-2-0. Chamaremos web 6-7-2-0. Salvador, o azul 4206, 96 a bordo, 3 horas de 20 para a terra, Marcelo, Azul 4206, táxi à direita via Índia, no ponto de espera, correio 118, 95, ajuste no 01, no bom voo. Espera 18, obrigado. 95. 0 graus, 1-2-9. Sim, Matheus, 601. Corre, Salvador, papapá, Mike Eco Delta, passa a situação visual com a aeronave na final da 1-0. Mike Eco Delta, aeronave na final, aeronave da Gol, autorizado o cruzamento final no 028, a retaguarda do tráfego. Ainda presente, curva na esquerda, retaguarda do Gol, para uma base direita da 1-7, Mike Eco Delta. Whisky Charlie Mike, Red 2 copy? Whisky Charlie Mike, Guarulhos, flight level 120, direct route, take off runway 10, after take off turn right, dial, leather, departure, after flight, Ilhéu, call code 5140, Salvador, approach 120.8. 1-0-1-1-0-4. Azul 4206, após a passagem da aeronave da Gol na curta linha, mantém pistão no 0. Após a passagem da aeronave da Gol, a gente mantém pistão no 0. Readback correct, eu posso ver for startup. Whisky turn right. Whisky turn right, startup approved, we'll put that for 6. Da 583 em pistagem muito baixa, faça um check rádio. Confirme como recebe agora o 2583, solicitou 380 para Brasília. Autorização. 2583, alto e claro, informação com o Serro Meu, White Copia. Paulo Salvador, 3567, pronto para o táxi, com 174 a bordo, autonomia de 4 horas e 5, alternando Campinas. Emoção no voo? Tremendo todinho. No 09. Bate o índio no ponto de espera, 1895, boa. Número 1, solo 44, direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. 29, boa tarde. Papá Hotel Eco autorizado, final, pista no 0. Atividade, pista 1-0, Papá Hotel Eco. 2-0 graus, 1-0-9, ajuste 1011. Luz de decolagem, azul 4206. My ground. El Mike, is the ground. Mais reporte para IP. Estacionamento, trip 5415. De 5415, de vez em quando, aperta para táxi. Kilo Zulu, qual a sua velocidade? Somente mantenha a parede. E583, autorizado para Brasília, nível 380, via Prisulo 17. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída Arbor Elefa. Aciona 5122, controle 120.8, força aérea 2583. Primeira curva à direita, saída Arbor Elefa. Aciona 5122. Controle 120, decimal 8, portaria 2583. Série 2583, cotejamento correto, repasse pronto para acionamento. Portará mesmo para acionamento, 70, serviço de vigilância. 370-4206. Voo no 856, chama Centro Recife, 12545, alternativa 12685. 2545-268. No 601, ingresse no Gillette para o gate 11. Tome máquina uniforme, livre descida 3 mil pés, ajuste no 09. 3.001. Eco Delta, Solo aos 48, prossiga até o pátio 4. Quer estacionar? Chama 1234. Tim Mike Wells. Go ahead, this car, Mike. Tim Mike, your departure now is Coral. Coral departure, Whiskey Channel Mike. Coral departure, Whiskey Channel Mike. Papa Hotel Eco, após todos os prossegue para Equipate. Pate da geral para abastecimento, Papa Hotel Eco. Sim, a gente continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1011, Papa Hotel Eco. Ajuste 1011, aguarda pista livre, Papa Hotel Eco. Aí dentro pode prosseguir na descida, tá no 110 agora. Aguarde identificação. Cinco, da Trip. Está identificado. 8, 9 milhas para a mão. Só descida até o 050, chegada a mão. 50, chegada a mão. 55 a bordo, 4 horas e 30, alternado Porto Seguro. Em 4 mil pés, ajuste no 01. 4 mil milhões, 273. Isso é. 1895, 35, 490. 80, serviço de vigilância. 380, contato radar, vigilância, TAM 3567. Controle Salvador, é o TAM 3294, transferindo com informação Romeu. TAM 3894, identifique. Autorizada a chegada Mari, esse mantém o 050. 050 na Mari, TAM 3294. Take off from Delta. Hoje é o Whiskey Charlie Mike. Approved taxi to APRM Kilo and Alpha to Delta intersection on Delta intersection. You call the tower 118.95. Can you 1011? Roger 1011 Kilo and Alpha at Delta Rio Tower 118-995. Através de Paris, eu vejo que eu vou. Kilo Zulu, reporte na rotatória. Uniforme Mike, uniforme Delta 2000 pés, autorizada final 1-0. Do final 1-0, uniforme Mike, uniforme. Rol 1273, inicia redução de velocidade a 220 nós. 220-273. Afirmativo, será o número 3 na aproximação. Corre Salvador, é o Trip 5495, boa tarde, 4-0, pronto. Trip 5495, boa tarde, ali mantém o 1-0. Hey Mike, the ground? Go ahead. Just get your mic not in position before count kilo intersection due to a traffic vacate the runway. The destination is April 3, okay? You give away the traffic, and after you continue your taxi. Roger, I'll wait the traffic, then I'll take the taxi. Roger, thank you. Papá, o seu eco. Autorizado o taxi, via Alfa Kilo para o Bate 3. Alfa Kilo para o Bate 3, então eco, confirme então que ficará no taxi? Vai abastecer dentro, cerca de uma hora o Papá, o seu eco. Gente. Mal 95. 1895, meu comandante. Torre de Salvador, esse é o papá, uniforme, Mike, uniforme, com aquele cordial, boa tarde. Uniforme, Mike, uniforme, boa tarde, intenção de pouso, pista 1-0. Se a pista 17 estiver livre, intenção 17, caso contrário, 1-0. Afirmo, condição de realizar uma base curta para 1-7, tem um segundo tráfego próximo à rotatória já para pouso 1-7. Tem condições. Então continua e reporta para o cancelamento do plano, uniforme, Mike, uniforme, ajuste 1-11. Já tá visual, propõe o cancelamento, vai ser autorizado, vai chamar na base com o cheque de trem da 197 pela direita. Salvador, força aérea 2583 para o acionamento. Uniforme, Mike, uniforme, autorizado, reporta girando base final 197, uniforme, Mike, uniforme. Reportará o uniforme. Flip 54 no 5, decolado 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa tarde. Então vamos ver, Whisky Kilo Zulu, boa tarde. Reporta na rotatória, girando para a final da 1-7. Com o primeiro tráfego, agora final 1-0, vai girar para pouso na 1-7, ok? Confirma o Força Aérea chamando a torre. Manter o nível de voo 140, vigilância. Mente Coral 140, vigilância, 3495. Voo 1273, livre descida 2000 pés. 1011 permanece o ajuste. 2011. Para táxi 2583. Voltará para táxi 2583. Tower, Whiskey Charlie Mike, at intersection Delta, ready. Whiskey Charlie Mike, line up and wait, runway 10. Line up and wait. Rotatória, Whiskey Kilo Zulu. Whiskey Kilo Zulu, final 1-7 autorizado, reporta 3 milhas fora. Reporta 3 milhas, Zulu. Base 1-7, baixou e travou, no palco, Mike, no palco. Uniforme Mike, uniforme, pista livre, pouso autorizado, pistão 1-7. Vento 1-0 graus, 1-2 nós. Grato, uniforme. Vai livrar a pátio 5 VTA. Senta. Whisky Kilo Zulu, condições de manter essa velocidade até o pouso, evitando o pouso simultâneo com a TR da Trip a 2 minutos do STER. Mantém então a velocidade na medida do possível e reporta na curta final Whisky Kilo Zulu. Uhum. TAM 3894, autorizado a descida 3.000 pés, ajuste no 0 no 1. 3.000 pés, em 11 para 3894. Estabilizado no curso, TRIP 591. TRIP 5491, opete final, chame torre no 8, decimal 95. 8895, obrigado. Torre é o TRIP 5491, aproximação final de 9 milhas. TRIP 5491, continua a aproximação, reporta externo embaixo travado. Ok, reporta Delta. O esquilo Zulu continua a aproximação, aguardando pista livre. Zulu. Nossa, abraço. Então, o Mike informa estacionar no Pátio 5 frequência livre no solo 5000. Whisky Charlie Mike, Airbonnet 56, Salvador Departure 120.8. 120.8. Thank you, have a nice day. 3567, boa tarde. Quilo Zulu avistado, livre pouso, pistão no 7, vento 110 graus, 12 nós. Livre pouso, o TRIP 5491, apenas para informação à esquerda, temos um Papa Alfa 34 aproximando para a pista auxiliar, continua a aproximação guardando apenas o eixo livre, o ajuste 1011. Deixa. Para o cruzamento da 1-0. Ah, liberamos. Só o 583 voltando, está no parque de autoridade na base. 3894 da TAM, 2.000 pés, autorizada final 1-0. 2.000 pés, final ele é Checkrate 3894. Perna embaixo travado. TRIP 5491, no livre pouso, pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós, check 3. Baixar travado, 5491. Whisky Kilo Zulu no solo 58, backtrack autorizado, ao estacionar a parte 4, frequência livre, uma boa tarde. Valeu. Estabilizou, baixou e travou no 273. Conselho 2583, mantenha o ponto de espera do pátio de autoridade aguardando para ingresso. 2583 aguardará o ponto de espera do pátio. Baixou e travou no 273. Luna 273, gente, continua a aproximação, aguardando pista livre. 73. Paulo Web 6720, 179 a bordo, 4 horas e 5, alternando Guarulhos para táxi. 6720, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 1, 1895, ajuste no 091. 0091.